Bom dia, Azul 9540, informação até autorização. Azul 9540, hotel em curso, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Hotel Zulu 21, nível 380. Sai da Arbor, Elefa, após voa Tozop, onde intercepta Hotel Zulu 21. Decola da 10, primeira curva direita, transponder 5540, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado para convite, nível de voo 380, decola Aron, eleva Sozop, eu fui Zulu 21 a 90. Primeira curva direita, transponder 5540, controle 1208, azul 9540. Azul 9540, confirmando a saída, será Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Afirma, senhor. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, azul 9540. Azul 9540, confirmamento correto, resposta pronto para o push back, seu nome. Força aí. Passo travado, 9058, complexo final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1989, 9058. Bravo, uniforme Serra, desça para 2500 pés, o ajuste no aeronomia autorizado, final R9, reporte para a posição avisa 366. Vai descer para 2500 pés, Bravo, uniforme Serra, autorizado, final R9, reporte para a posição avisa 366. Solo 5, tiveram direito de consumo do número 1. Direito, Serra Bravo, Lima copiado. Azul 9149, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0. Quem negar agora é o no 0116. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei torre em 118, decimal 95, azul 9149. Tenha um bom voo, bom ano novo. Autorizado via Pátio Índia, ajuste no 0 no meio, torre 1895. Bom dia, 1949. Bom dia, senhor. Salô, saudoso para Diamantino, chame 319. Chame 311, bom dia, autorizado Alfa, chame ingresso da Cuxa Juliette. Alfa, Juliette, chame. Azul 9540, é o solo Salvador? Prossiga, senhor. 9540, só confirmando a saída Arbor Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Após Arbor voa Elefa, após Elefa direto posição Tozop, ok? Afirma, senhor, cotejou Arbor, Elefa, Tozop e a intercepta aerovia Presumo 2, azul 9540. Correto, senhor, chame e puxa no método 3. Chame a 311, autorizado Juliette para o portão 01. Juliette, pronto, 01? Afirmo, portão 01. 01, obrigado. 3. Aracaju 1203, bom dia, 279 da Zona. Bom dia, bom. 9049, ponto de espera no zero, pronto. Mas o 9049 ali mantém campo zero no zero. Ali mantém no zero, na mesma forma. Sol 1900, libera direito, chama o Salvador, no 21 nesse momento. 209, espera 1658. Solo Salvador, bom dia, espera 9658, quebrou. 9658, táxi Alfa, reposta da Juliette. Alfa, Anta Juliette, 9658. Alfa, 3304, do portão 08, para o pushback, acionamento. Alfa, 3304, aguarde um minuto para o pushback. Aguardo. Voo 2196, até o curso, aguarde cópia, prepare da El Leda. Voo 9658, autorizado Juliette para o portão 09, se possível agilizando no táxi. Está agilizando aqui Juliette para o 09, será 9658. Está bravo, uniforme Sierra, aguarde autorização de pouso, ajuste o time para o 0-6. 0-6, aguarde, autorização de pouso, bravo, uniforme Sierra. Passagem do Airbus da companhia, que irá parquear no 09, autorizado para o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Voo 2196, pronto, cópia. Voo 2196, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, via UP Azulu 44, nível 360, saída da El Leda, após Porto Seguro, decola da 10, primeira curva à direita, transponder 5546, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Voo 2196, patrulhamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Papá Romeu Golf, hotel em curso, confirma o pátio que se encontra e a pushback decola. Posição Terra Vista 372, está visual com a pista, se possível ingressar numa base da 17, base pela direita. Papá Bravo Uniforme Sierra, gente, reporte o cancelamento do plano. Plano cancelado ao 03. Papá Bravo Uniforme Sierra, plano instrumento cancelado ao 03, da presente curva esquerda. Base pela direita, pistão 17, reporte de curva no final, pistão 17, papapá, Bravo Uniforme Sierra. Curvo à direita, o Bravo Uniforme Sierra, ingressando na perna base pela direita, da 17, frente, reportará na final. Romeu Golf, protegimento correto, confirme o PLB e autonomia. Romeu Golf, para treinamento táxi, minha torre, 118, décima 19, curvo. Salvador, 3179, pushback, acionamento. Pátio 5, senhora. Gente, tem o tráfego no visual, autorizado por Cifuna 7, vento 100 grau, 109. Ciente das condições, Bravo Uniforme Serra, reportar no final estabilizado. Falou, somador, 2-1, 9-6, agora para a coxa. 4-1, 9-6, agora para a coxa. Alfabrizado no 7, visual, Bravo Uniforme Sierra. Papapá, Bravo Uniforme Sierra, autorizado pulso no 7, vento 090 graus, 109. Quem está fazendo? Pushback, coordenação, equipe de solo, e eu retornar, reporte pronto para o TAC. Autorizado, pushback, treinamento, reporte de ataque, 3-1-9-9. 2-1-9-6, pushback, coordenação, com a equipe de solo, livre retornar, reporte pronto para o TAC. Passar, Bravo no 4, terra solo ao 0. C-3859, está em curso, aguarde e cópia, prepare a árvore elétrica. Tira essa informação. Papá, Bravo Uniforme, está na frequência livre, feliz ano novo. Copia. Nosso Curitiba autorizado, nível 360, no colo da pista no zero, com primeira curva à direita, subida árvore, após voo elefa, após o elefa nítido, na posição nítida, intercepta 2-1, conforme a rota do plano. Aciona 5553, controle em 120, décima 8. Bom dia. Bom dia, mais correto que o treinamento chama pronto para o estacionamento. Informador, bom dia. 3304, no ponto, estacionando zero pronto. 3304, autorizado alinhar e decolar. 10, 3090 graus, 109. Agora puxa. Confirma errado o chamotáxi. 71, muito baixa transmissão. O Gol 2196, tem a bordo 153 com 5, 2 horas e 50. Agora sim, Gol 2196 autorizado, tá? E o táxi de São Índio, no ponto de espera da 0, torre 1985, onde o altímetro no 096. 1096, parte 1895, bom dia, 2195. Obrigado, Momo. No 79, utilizado táxi, via parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste ao altímetro no 06. Colocou 2105, obrigado, bom dia, tá? 0304. Oi, boa, vou 2196, 2196, autorizado, alinhado, decolado, solo 0, vento 190 graus, 2010. Livre decolagem da pista 190, vou 2196. 360, direto leva até 3304. Salvador, no 0, 18. Salvador, bom dia, Gol 2. 196, passa 1200, na Dael Leda. Voo 2196, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Lida. 360, após 2000, voará Lida, voo 2196. Complexo final R9, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia, 2171. Bom dia. Oi, Salvador, gol 2171, bom dia. Gol 2171, bom dia. Deixa eu me aproximar só agora, autorização de pouso, justo o time para uma 096. 096, 2171. 379, decolando no 8, no controle Salvador, no 20, décimo 8. 208, 79, 12. 3179, contato radar, suba para nível de voo 320, saída da El. Aguarde o ponto de espera. Já é ponto de espera, né? 3170. Gol 2171, interrogado com o posto 0, triângulo 1-0, grau 0-0. Sobre posto, pista 0, 2171. Voltou para retornar após Leda para o aeroporto, seguro para o gol 2196. Agora a determinação, gol 2196. Através do que traçou a sua mais de 800, né? É o Fátima mais de 800, me corre 118, decimal 95. 895 graus. Fátima mais de 800. Começa mais de 800, prossiga. Aceita, 510, através do pacto de traçou a intenção contra 17. Visual com o Boeing da Gol no sinal pro Sono Zero, Papai Romeu, Oscar Mike Yankee. Afirma o visual contrário, Sono. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee, efetua o cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do Boeing da Gol, reporte girando base, pista no 7. Ali de cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do gol. Na final, Oscar, mais quem que vai cruzar? Gol 2171, informação, tráfego 5576, à sua direita, 500 pés, não interfere. Yeah. Voltando 9-6, sumi 135, 1-2 R1-1-2-3, decima 8. Confirma para o gol 2-1-9-6, levantada? 1 ao CR1-2-3, decima 8. Copiou apenas 1-2-3-2, confirma a primária, precisando. Área 1-2-5, decima 1. 1-2-5-1-2-3-2, gol 2-1-9-6, bom dia. Matrani, bom dia, gol 1-1-8-4. Gol 1-1-8-4, bom dia, vai durar que serve, tô 3-6-6, desça para o nível 050. 3-6-6-50, gol 1-1-8-4. Gol 1-1-8-4, se possível, mantenha a máxima velocidade que puder entregar para o sequenciamento. Chile 6312, ali não tem capítulo 0. Ali mantém na 1-0-6-3-0-2. 2-6-8, ao TR 1-2-6-0. Gente, obrigado, bom dia, 3-3-0-4. Controle, bom dia, 3-3-8-9-6, informação hotel. 3-3-9-6, bom dia, autorizado chegada Mário, desça para o nível 060. 060-3-3-8-9-6. 309. 309, bom dia. Follow, 2017. Então, 3859, utilizado o táxi, via parte principal, táxi saindo, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 0 no meio. 0 no meio, pá, segue, bate o Índia, 118.95, no ponto de espera, tá 3859, correndo novo. Obrigado também, estou vendo. 1-2171, Alfa, Montreante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2171. Contra 1179, veio direto pro base. Vou direto, posição pro base, tá? 3179. Para o 5, vou 2-0-7-4. Papa 2590, bom dia, sem limite de ligação, para interceptar a chegada da área Zona Pro de Mari, descendo para o nível de voo 070, com o Zanigá. É 3859, autorizado aliás, decolado por 0, vento 100 graus, 099. Bem, decola, tá 38 graus. O 3859, 20.970, pode prosseguir na descida? 3896, desça para o nível 060, dá presente, vai ser a vista 366. Serra vista 366, destino para o 70, 3896. Azul 2590, dá presente, vai ser a TAC. Bom, 184, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado procedimento, terminado os procedimentos que estão no 0. 2500, reportar o procedimento, bom, 1184. 3179, 120, 8. Canela 250, autorizado chegada a Mário, vista para o nível 070. Controle 6312, você tem a possibilidade de coordenar o meu COC 08? Essa coordenação, chamada 3312. Sua escuta, muito obrigado. Controle, bom dia, 3859. É 3859, bom dia, contato radar, secretário nível 360, após 2000 pés autorizado, direto elétrico. Certo, 3859. Nível de voo 340, decola da pista no 0 com primeira curva direita, na subida da El Leda Motivo. Aciona 5564, controle 1208. Direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 6312, muito grato. Minha 34, entrou um puxacionamento. Salve, bom dia, senhor 6319, 360, Guarulhos. 6319, bom dia, informação com fé índia, Guarulhos autorizados, nível de voo 360, decolando da pista no 0 com primeira curva direita, na subida da L da Motiva, aciona 5567, controle 120, decimal 8. 360, nome 010, Tabacan, escala da 10, curva direita, da El Leda Motiva, 5567, 1208. Correto, 6301, chama a prova, se gestão no meio. Obrigado. Thank you. Com 3896, início redução de velocidade 2009, vai seguir tráfego 12 horas 9 milhas, com 180 de Grand City. A mínima é 290, senhora, infelizmente, 3896. Com 3896, da presente, São José, Sierra Vista 368, para espaçamento com a aeronave anteriormente formada. Sierra Vista 368, 3896. Passando 366, descendo o procedimento, voo 1184. Voo 1184, eu gosto de transferência. Espero 2004, bom dia, feliz ano novo, autorizado de chegada a mar e desça para o nível 080. 080, contrário 2004. Azul 2590, vai ser a vista 368, desça para o nível 050, redução de velocidade 2109. Com 3896, autorizado para o procedimento da RNAV, pista no zero. Autorizado a RNAV no zero, 3296. A NME 312, sendo centro Recife, 126, decimal 85, ao CRN 125, decimal 45. 2585, 4543, por 2, obrigado, pisa 2. Som 1184, complexo procedimento RNAV, Sami Torre, 1185. Muito obrigado, tenha um bom dia, um feliz ano novo aí a todos. Muito bom dia, gol 1184. 1184, bom dia, assistindo a sua simulação, em meu novo estágio, é ajuste no termo meio. Ainda passando 372. 209, número 4, na aproximação. 060-2209, como número 4, na aproximação. Azul 2590, desça para 4000 pés, ajuste no zero no meio, autorizado para o procedimento RNAV, pistão no zero. Para 4000, autorizado RNAV, 2590. 184, suave estado, autorizado no zero, verso 110 graus, 99. Gente, baixar para lá, 272, viu, força, obrigado. Autorizado, reportar. Reportaremos azul 9540. 359, bom dia. 90, 3296. 3896, completo de procedimento, chama Torre, 118, decimal 95. 295, bom dia, 3296. Senem 250, vai ser a vista 368. Senem a vista 368, mantendo 360, senhora. Anemia 250, desça para o nível 050. 050, 368, Anemia 250. Zero no meio. Agora desce para 3296. Estou em Flávio Mário, está com a minha atrás que na vertical do 372, está cheio de ponto de pássaro aqui. Eficiente. Azul 2590 da Prudente, vou encerrar azul 3666, deixa para 2500 pés. 3666 da Presente, 2500 pés aqui, tá certo. Vicente, aguarde só um instante. Colônia 250, deixa para 4.000 pés, ajuste no 0 no meia, autorizado procedimento RNAV, sistema 0. 4.000 no 0 no meia, autorizado RNAV, então no 0, meia, 250. Golfo, livre acionamento, chame táxi. No 84, no solo, aos 37, chame o solo 219. Volo 648, bom dia, autorizado chegada Mário, desce para o nível 070. 070, chegada Mário, autorização do 369. Volo 648, inicialmente mantenha chegada, número 4 na aproximação, previsto após o TAP, vai ser a vista 366. 00 graus, 109. Repouso 10, já precisa de movimento. Confirme? Bateu o Vitorinho de Juliette, prossiga. Capitão Vitorino de Juliette, autorizado sair o Lourenço, no 1000 pés, decola no 7, primeira curva direita, corredora certa. Cena 0160, no transponder, 120.8, controle de Salvador. Confirme somente para abrir, por gentileza. Fazendo Vitorinho Juliette, correto, cotejamento, para acionamento táxi, chama torno 118, decimal 95, ajuste o altímetro no 0 na meia. Vitorinho Juliette, liga acionamento, chama táxi. O meu Golf, táxi autorizado até a Papá, chama para ingressão no 7. É 250, completo procedimento, aguarde transferência de comunicação. É 02004, deixa para 2500 pés, autorizado procedimento da RNAV, pistão no 0. Ah, 1-0, vento 090 graus, 099. Autorizado, pouso 2590. Tá na passagem, não, por favor, por favor. Eu, meu Golf, táxi via pista no 7, chame a linha de pronto para decolagem. Aqui é tudo, tá na passagem, tá na passagem. chamando 1250, chame torre 118, decimal 95. Puxa. Eu prestei 63, por isso que eu puxei 10, portão 2. 6250, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 6. Aguardando autorização para pouso, 9540, vai ter que manter essa posição mais um minutinho, ok? Ok, eu posso no ponto para táxi, o 9540, vai ver? Tomara. 4000, pés, 136, agora 6 para trás. Você aguarde alinhado, tráfego na final da 190, tráfego já está aproximadamente 3 milhas, é um R2 da Oxené, aguarde só um momento. ...590 no solo 43, libere na Delta, chame o solo 219. 2 1 9 Solo, bom dia, 2 1 bom dia, Alfa e Cima, para o site 3, 82, fica atento também, aeronave da companhia. Autorizado pouso na 10, cenário 6250. Prossigo 9540. Preciso de problema técnico para retornar a posição e coordenação por gentileza. Gente, eu vou entrar em contato com o Fred. Obrigado por manter a posição na posição. Meu Golf, livre decolagem 17, o vento 100 graus, 109, sete esteira do Airbus. Gente, Yankee Romeo Lima, autorizado direto, reparte de algum campo. Até o Fox Lima Eco, bom dia, autorizado direto, Serra Vista 366, deixa para o nível 051. Bom, 648, complexo redução de velocidade 2100 nós. Vai seguir um eco no 20 nacional, passando agora a Serra Vita 366, com 170 de grau 5. Reduzindo, com 648. Patrulha, bom dia, Papa Romeu. Romeu Golfo, bom dia, contato radar, chega para o nível 200, autorizado direto coral. 200 direto coral, se é possível coordenar a folha da voz? Aguardo a coordenação, confirmando nível 220. 220, traz direto coral, Romeu Romeu. Estabilizado, visual para a cara 2004. Cara 2004, completo procedimento, informa um helicóptero a posição de 12 horas. A 3 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Chame torre 118, decimal 95. 895, boa, passada 2004. Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado direto da GOV. Já presente da GOV, Romeu Golf, obrigado. 508, tá? 508, tá? Salvador, muito bom dia, Alfa Sara 2004, 309. Salvador, para passar no vídeo do meu cliente, coluna. Só passar um Vitor em Tuzilhete, que das linhas tem condições visuais, ajuste na 0, 1, 6, reparte para da barra. Para o Vitor em Tuzilhete. 0204, como recebe a torre? Recebe 5, feliz ano novo, está estabilizado, vai estar travado. Ok, igualmente. É, livre pouso na 1-0. O vento é 1-0-0 grau 099, ajuste no 0-6. Livre pouso, forçada 2004. 3663, como recebe a torre? 5. Ok, mantenha o ponto de espera, tem uma aeronave da Força Aérea, em Brasília, já passou ali na região do Esté. Aguarde no ponto de espera. Pode ir, vai ter que ser autorizado. Negativo. E a posição? E voltar para a mesma posição, senhor, já temos todos os equipamentos aqui, para a trilha Romeu. Azul 9540, estação 13 Lima, no coordenar junto à mesa para ver se condições de retornar para o meu. Outro complexo de procedimento, chame torre 118 do sinal 95. 1895, pode ser. Ok, então a gente aguarda então, senhor, está 3 Lima, 3 Lima. Bom, 48, bom dia. Chame passando Serra Vita 372. O senhor está executando a R-Nave? Afirma, vou no 6 para trás. 67, ajuste no 0-6. Vou no 0-6. Gente, confere. São Paulo com Goiás autorizado, nível de voo 360. No colando da pista no 0, com curva à esquerda, corrigindo curva à direita. Na subida da El Leda Motiva, após o peso 1-0 até por base, o peso 1-6 até Posmo, após direto com o FIS e conforme o rato do plano de voo. Aciona 5572, controle 120, do sinal 8. Muito bem, senhor, está autorizado então 360 para Congonha, volta com o plano apresentado, vai responder 1-0, com curva de El Leda Motiva. Apresurou no 0 até por base, apresurou no Posmo, depois de muito bom FIS. Conforme apresentando 5572, é o transpondo 208, é o controle, o voo 1-1-7-2-1-7-1. Voo 2-1-7-1, o controlamento correto, chama pronto, puxa o acionamento. Após o Brasília na curta final da 1-0, autorizado alinhar e manter a 1-0. Informa o banho da Gol, 8 milhas da capsula 1-0. Pode passar aqui no Brasília e manter a 3-6-3. 7, 3, 0, 1, 6. Prato, Gamboa. A Papa Angu Fox Lima Eco, deixa para 2500 pés, ajuste na 0 no 6. Autorizado o procedimento aí nave, pistão na 0. Puxa no para 2500 pés, 16, autorizado na nave, Fox Lima Eco. Pista de Jardim, sim, 0 no 6. Aí, tem ponte 7295, 0 no 6. Pode. Obrigado, igualmente. 02004 no solo 51, condições de liberar no hotel, já passou? Já passou, informa que vai fazer de autoridade. Ok, então abandone a pista na taxi Eco e mantenha a posição na Delta. Sim, na Delta, 02004. Passou 372, vou no 648. Guarde pista livre, vou no 648. Sete. Delta, Sucéria 2004. Tente, mantém a posição na Delta, Sucéria 2004. Mantém, Sucéria 2004, aguardando o sucesso. Então, 3663, decolagem autorizada, no 021, no 00 graus, 8 mais. Sim, sim, alô, 2780. Uso autorizado, não, no 020, 090 graus, 099. Livre de pouso na 10, agora no 643. Corre muito bom dia, hoje é MS-319, pode ser 090, visual para a nave na curta final. Gente, bom dia, 319, é o Xené, após o banho da Gol, alinha e manter o no 0. Após o Gol, a gente bateu em 090, 6319. 136-63, decolado ao 53, chame o controle, 208. Obrigado, bom ano, 36-63. Vale. Console 2004, estou aí? Escuta, estou aí, 2004. É, algum problema para taxar? Nenhum problema, pediu para livrar, não pediu para chamar o solo, está guardando instruções. Negativo, mantenha a frequência, precisa reportar na Delta, táxi autorizado via Eco Alpha e mantenha a posição na Delta. Ok, Eco Alpha, mantenha na Delta, o posição é 2004. No solo 54, chame o solo 21 decimal 9. 219, bom dia. Na Delta agora, posição 2004. Tente 2004, mantenha a posição na Delta, aguardando a decolagem do Oceané. Tente, aguardando. Solo, bom dia, agora 643. É 319, autorizado decolar da 10, vento 090 graus, 099. Autorizado decolar da 10, vento